de homens pelados e nos dias sem sol saem pra caçar os porcos compridos vestidos. Calçados os homens pelutos vestem contra a selva fechada, a cruz em seus peitos divide espaço com os demônios que lá habitam.